Coromandel, estamos chegando! Segura aí que eu quero ouvir! O chão vai tremer. O programa mais sertanejo do seu rádio. Comitiva Sertaneja. Segura essa emoção. Apresentação, Rênio Batista, o locutor das multidões. Você ouviu a Arena Sertaneja. Até a próxima. 3h53. Você ouviu, você curtiu, você gostou. Oh, yeah. Essa é a sua sintonia, a sintonia dos grandes sucessos. Diamante, essa rádio é joia.